A tropa tá te olhando, ô mulher não se acanha. Vai, desce, desce, desce, desce, desce, se arreganha. Desce, desce, desce, desce, desce, se arreganha. Desce, desce, desce, desce, desce, se arreganha. Subi pra sua família que você virou piru, piru, piru, piru, piranha. Piru, piru, piranha. Que se arreganha. Que se arreganha. A tropa tá te olhando, ô mulher não se acanha. Vai, desce, desce, desce, desce.